alucinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar. Só um novo amor pode a saudade apagar. Ouvimos com o Marcelo Genesi, do Marcelo Genesi, Pra Sonhar. Na sequência, com o Gal Costa, do Newton Mendonça e do Tom Jobim, Caminhos Cruzados. Esse é o Bate-Papo Musical, programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, e você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas, né, e a gente vai compartilhar nesse programa o seu gosto musical. E nesse mês, quem fez isso foi a nossa ouvinte Fabiana, nossa ouvinte da Itália, e estamos ouvindo o repertório que ela nos enviou. Na sequência, vamos ouvir duas músicas com Tom Jobim. A primeira, Corcovado, do Tom Jobim, a segunda, Chega de Saudade, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Abraço. de beijinho, sem carinho, sem perfil. E é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Ouvimos com Tom Jobim, do Tom Jobim, Corcovado. Na sequência, também com Tom Jobim, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Chega de Saudade. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envie do seu repertório para o especial do mês. Faça você como fez esse mês a nossa ouvinte Fabiana Comerro, que enviou sua listinha, o seu repertório. Estamos hoje compartilhando o seu gosto musical com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, que na verdade, né, a gente faz aqui um clube de amigos que gosta da música popular brasileira. Na sequência, Vanessa da Mata, dela Te Amo, e com Tom Jobim, do Tom Jobim e do Newton Mendonça, Desafinado. Mesma queixa,

Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realeza! Balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Ouvimos com Tom Jobim e Miúcha, Samba do Avião, composição do Tom Jobim, e com Gilberto Gil, Aquele Abraço, a composição do Gilberto Gil. Chegando agora à reta final do nosso encontro dessa semana, ouvimos esse programaço que nos foi enviado pela nossa ouvinte Fabiana. Vocês puderam observar que grande parte do repertório da Fabiana é bossa nova, né? E a bossa nova, que apesar de ser um estilo bem brasileiro, ela faz muito sucesso aí fora, sobretudo no Japão, na Europa também, mas sobretudo no Japão. Vamos fechar então nosso programa ouvindo o último pedido da Fabiana, de Edson Gomes da Conceição e Aloysio Silva, Não Deixe o Samba Morrer, na interpretação da Alcione. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba. De samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a Fabiana pelo e-mail que ela mandou com a sua sugestão. Fabiana, continue fazendo sempre isso, tá? Ouvindo a gente, mande mais, mais sugestões, mande mais repertório. Muito bom o seu programa, o seu repertório. Muito obrigado pela sua participação e divulgue a gente, continue divulgando, ouvindo a gente aí também na Itália e na Europa, ok? Quero agradecer também a você que esteve com a gente até agora, ouvindo o nosso programa, ouvindo esse desfile do repertório que a Fabiana nos enviou. Também quero convidá-los a participar